Utilize ainda hoje sua antena parabólica para o sistema de alta definição em Eletrônica Renê e volte a assistir mais de 70 canais sem mensalidades. Eletrônica Renê, duchas e chuveiros a partir de R$69,90. Ventiladores 30 centímetros, apenas R$149,90. Eletrônica Renê, Barão do Rio Branco, 132 no centro. Telefone 3223-4304 ou WhatsApp 998233554. Fábio Mendes. Bom dia, minha gente. Anote aí, gás para entregar pelo menor preço da cidade. É na Dutra Gás, 3221-1718. Ou baixe o aplicativo Dutra Gás e ganhe R$15 de desconto. Entrega grátis para qualquer bairro de Presidente Prudente. Pague com seu cartão de crédito. Gás para entregar pelo menor preço da cidade. Dutra Gás. Diz que gás, diz que água. 3221-1718. Alvorada Sertaneja. Faltando 5 para 7, minha gente, 6:55 na comercial. Na comercial tem Alvorada Sertaneja. No comando, Fábio Mendes. Não perca a hora do trabalho, não perca a hora da condução. É o programa Alvorada Sertaneja, seu dia começando com muito mais alegria, hein? Manda um abraço aqui para toda a turbinha do aplicativo Usicar PP. É os motoristas do transporte por aplicativo Usicar PP, o aplicativo de Presidente Prudente, um aplicativo diferente. Você é motorista, prestador de serviço para o Usicar PP, muito bom dia e muito obrigado pelo carinho do rádio ligado. Oi, Rose, no Jardim das Rosas, a Cida do Jardim Planaltina, a Rosilda, lá da Vila Tabajara, a Rose do Bar da Rose, lá no Jardim Panorama, Trio Parada Dura, Marília Mendonça, no programa Alvorada Sertaneja. Aceita que dói menos. Bom dia. Amigão Fábio Mendes, e a hora certa, 6:56, 4 para 7. Conta pra mim sua história. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tá perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asa. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Eu sei. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Entre o Parada Dura e Marília Mendonça junto. Marília, canta agora, vai lá. Quero ver você assim. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele pra dizer que eu tô sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Ah, que perigo, minha gente. Eu não tenho mais tempo. Eu vou encerrando por aqui o programa Alvorada Sertaneja, seu dia começando com muito mais alegria. É o Fabinho acordando o galo pela Comercial de Prudente, hein? Não desligue o seu rádio, não. Vem aí a Rede Bandeirantes de Rádio, Jornal Primeira Hora. 7h30 tem o Turino, Jornal das 7. Às 8, a Paty Ribeiro comanda o programa da manhã. O Fabinho fica por aqui, mas eu volto às 5 da tarde comandando o programa Comercial Sertanejo, o bailão do Fabião. Abençoado dia para todos vocês, grande abraço e obrigado pela sintonia. Agora tem Jornal Primeira Hora. Fui, tchau, tchau. Às 5 da tarde eu volto. Ele fica por aqui, mas volta às 17 horas com o programa Comercial Sertanejo. A Rádio Comercial apresenta, pela Rede Bandeirantes de Rádio, Jornal Primeira Hora. Oferecimento Construserra, ajudando a construir nossa cidade. Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112. Telefone 3904-5300. Conflito e possível renúncia do presidente ucraniano. Palmeiras passa sufoco, mas vence e garante vaga nas quartas de final do Paulistão. Corinthians, São Paulo e Santos também avançam. No Carioca, Vasco bate Botafogo e vira rival da próxima fase do campeonato. Tempo. A onda de calor que começou no Brasil no dia 12 de fevereiro termina a partir dessa segunda-feira. Mas no sul do país começa um novo período mais quente. A quarta onda de calor que vai atuar no Brasil até essa quinta-feira 27 promete temperaturas em torno de 39 a 40 graus no estado gaúcho. Tem atenção para um período de calor mais intenso entre Santa Catarina e o Paraná. A maior parte do Brasil central vai voltar a ter pancadas típicas de verão. Hoje, com atenção em São Paulo, risco de alguns temporais localizados, alerta entre Mato Grosso e o estado de Mato Grosso do Sul e atenção no Rio de Janeiro. Hoje segue o risco maior de temporal entre as regiões Norte e Nordeste, com alerta desde o Amazonas até o litoral do Ceará. Linha Internacional. Bandeirantes 7 e 2. O Papa Francisco não tem mais crise respiratória, passa a noite tranquila, mas o quadro de saúde ainda é considerado crítico. Os médicos apontaram problemas nos rins do pontífice, internado há 10 dias. A correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Sônia Blota, está na Praça de São Pedro no Vaticano, em Roma, e traz as atualizações pra gente. Esse último boletim agora pela manhã diz que ele dormiu tranquilo e continua em repouso. Um boletim curto, né? Como todos os boletins da manhã. Ele que vai passar pelos exames diários durante o dia e aí sim o boletim da noite vai dar mais detalhes sobre o estado clínico do Papa Francisco. O boletim de ontem falou que ele não teve novas crises respiratórias, mas o que preocupou neste boletim é que tinha uma frase que ele apresenta sinais de insuficiência renal, porém, essa insuficiência estaria controlada. O estado é incerto. Os médicos dizem isso muito claramente no boletim. Ninguém sabe se ele melhora, piora, fica estável. É o tipo de condição clínica que não dá para prever o que vai acontecer. O Papa, ele precisou, na sexta-feira, o quadro evoluía com aquele ligeiramente está melhorando, mas no sábado ele teve uma crise de asma muito forte, que precisou aí colocar bastante oxigênio para que o pontífice respirasse melhor. Controlada essa infecção, foram feitas duas transfusões de sangue, porque percebeu-se uma anemia no Papa Francisco, e essa anemia acusava aí uma baixa de plaquetas. E com essa transfusão de sangue, segundo os médicos, está sendo controlada também. Agora, o estado de saúde depende muito, né, da resposta dele ao novo tratamento. O Papa entrou dia 14 para ser internado, ele que antes ele deu sinais aí, teve que parar homilias e discursos, porque ele perdia o fôlego a todo momento, e aí ele foi internado no dia 14 de fevereiro. Desde então, o que intriga a imprensa, os fiéis, é que nenhuma imagem do Papa foi divulgada. E isso, vocês sabem que abre aí margem para várias especulações. Mas a verdade, o que os médicos dizem, é que ele precisa repousar. Mas vai dizer isso para o Papa Francisco? Ele continua trabalhando do hospital, ele escreveu, ele não fez o Ângelus, obviamente, ontem pelo segundo domingo consecutivo, mas foi ele que escreveu o texto, ele respondeu cartas, ele respondeu, inclusive, para as crianças que estão internadas no hospital de Gemelli, que fizeram desenhos, desejando aí a recuperação do Santo Padre. Mas Francisco não está aparecendo em termos de imagem. O que não está descartado, que a gente precisa ficar de olho, é que assim, esse sinalzinho dos rins precisa ser controlado, porque isso é sinal, pode ser o prenúncio de uma sepse, que isso é o que os médicos temem. A gente vai seguir acompanhando com a ajuda da Sônia Blota o estado de saúde do Papa Francisco. Sônia conversando com a gente ao longo de toda a programação da Rádio Bandeirantes, direto de Roma, na Itália. Bandeirantes 7 e 5. O presidente Lula aumenta as expectativas sobre uma reforma ministerial e a primeira troca deve acontecer na área da saúde. A saída de Nísia Trindade já é dada como certa e o mais cotado para assumir o cargo é Alexandre Padilha, atual ministro de Relações Institucionais. Segundo a apuração da Band Brasília, a mudança na pasta ocorre pela insatisfação do presidente com programas lançados no terceiro mandato. Nísia Trindade também teria uma atuação definida por auxiliares como tímida na relação com as prefeituras. Olá. No Palácio do Planalto, a avaliação é que o Ministério da Saúde tem um potencial político que pode ser melhor aproveitado. A pasta conta com um orçamento de 230 bilhões de reais. No final de semana, o presidente Lula afirmou durante o aniversário do PT que é preciso traçar novas estratégias. O Rio de Janeiro, Laila Halak. Apesar de não citar a possível reforma ministerial, o presidente Lula não poupou críticas ao próprio governo durante a comemoração dos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. O evento deste sábado foi aberto aos militantes da sigla e reuniu 3 mil pessoas no Armazém 3, no Pier Mauá, na região central da cidade. Mais de 40 parlamentares, ministros e políticos de esquerda também marcaram presença. Durante o discurso, o presidente reconheceu falhas na comunicação e afirmou que nem ministros sabem o que o governo está fazendo. E nós já fizemos, nesses 2 anos, mais política de inclusão social do que nós fizemos nos 8 anos. Lamentavelmente, a gente não conseguiu fazer com que isso chegasse até vocês. E se vocês não sabem, não tem que defender. E o que nós queremos é que vocês saibam cada coisa que nós fizemos. É muita coisa. A cerimônia ainda foi pautada por gritos contra a anistia de envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Mais uma vez, Lula comentou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República nesta semana contra o ex-presidente Bolsonaro. Dar parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas, e eles agora estão pedindo anistia. Nem foram condenados, já querem ter anistiado. Eles deveriam estar pedindo, era inocência. O evento acontece há 5 meses da eleição direta para a presidência do PT e em meio a indefinições sobre o futuro da sigla. A disputa interna pelo comando do partido se mistura às articulações da reforma ministerial. Entre as mudanças, a atual presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pode entrar para o governo como ministra. Ministros que devem deixar os cargos como Nísia Trindade da Saúde participaram da cerimônia. Lula não comentou a troca na pasta que deve ser assumida por Alexandre Padilha. Apesar da recente queda na popularidade do presidente, o evento também foi marcado por discursos em defesa da reeleição de Lula em 2026. No evento, o presidente ainda destacou os desafios dos partidos de esquerda contra o avanço da extrema-direita no mundo. Na guerra contra as fake news, disse que o governo e a militância precisam se armar com informação. Bandeirantes 7 e 9. As principais dificuldades para o governo federal devem ser a saúde, a educação e a segurança pública. Para os cientistas políticos Fernando Schiller e Fernando Abruzio, esses 3 aspectos são fundamentais para o presidente Lula reverter as questões na aprovação. Em levantamentos realizados pelo Datafolha e Paraná Pesquisas, a reprovação do governo está próxima de 50%. E ultrapassa as avaliações positivas. Durante o programa Canal Livre da Band, os especialistas analisaram esse cenário. Fernando Abruzio considera que Lula terá problemas para aumentar a popularidade no curto prazo. As 3 coisas mais relevantes para o eleitor hoje são segurança, saúde e educação. Eu começo pelo contrário. Em educação, o governo tem um outro programa que tem tido nas pesquisas bons resultados, em particular o pé de meia. Em saúde, por isso que o governo está querendo mudar... Patina. E em segurança, eu sempre digo, né? Se você estivesse aqui entrevistando o presidente Fernando Henrique, o presidente Temer, qualquer um dos presidentes, eles diriam, esse assunto é impossível para o presidente. Nós, como, digamos, formadores de opinião, os acadêmicos, jornalistas, temos que procurar soluções, os especialistas, e há soluções, mas não de curto prazo. O governo federal preparou um pacote de medidas chamadas de populares. Aumento da faixa de isenção do imposto de renda, um vale-gás e ampliação do número de remédios gratuitos são discutidos com o Congresso Nacional. Mas, para Fernando Schiller, somente essas propostas não são suficientes para Lula. No andar da carruagem, eu acho que Lula, com todo o seu carisma, com toda a sua história, com toda a sua habilidade, tem problemas. Não é no varejo que você cria a ideia de que o governo tem um rumo, ou seja, a ideia de que tem um governo no comando do país. Eu acho que a percepção de que o governo hoje é frágil, não tem um projeto, não sabe o que fazer com a questão fiscal, que tem um ministro da Fazenda no fundo frágil dentro do governo, do próprio governo, não consegue implantar agenda, etc. Eu acho que pegou na sociedade. E as pesquisas refletem um pouco isso. Os cientistas políticos concordam que as eleições de 2026 ainda são muito distantes para prever os candidatos disputando a presidência ou os resultados do pleito. Com o indiciamento de Jair Bolsonaro nesta semana, o campo da direita tem indefinições sobre o nome que irá disputar o Palácio do Planalto no próximo ano. Schiller e Abruzzo classificam como difícil uma anistia ao ex-presidente, mas não descartam uma tentativa dele de concorrer às eleições, mesmo estando inelegível. O Bolsonaro vai tentar até o final ser o candidato ou definir quem vai ser seu sucessor mais próximo possível. Por quê? O medo do Bolsonaro é que uma liderança da direita o substitua. É por isso que o jogo do Tarcísio é muito complicado. Porque o Tarcísio deveu sua eleição em 2022. Do mesmo modo, muita gente perguntava por que, que o Lula apoiou o Boulos se talvez a Tabata tivesse mais chance. Porque ele devia ao Boulos, ele fez um acordo, o Boulos não saiu ao governo do Estado, não saiu à presidência. E numa eleição à presidência que ganhou por uma pequena diferença, isso foi importante. Os cientistas políticos foram entrevistados pelos jornalistas Rodolfo Schneider, Fernando Mitri e Eduardo Oineg. Você confere a reapresentação do Canal Livre aqui na Rádio Bandeirantes, hoje às 11 da noite. Bandeirantes 712. Termina na semana que vem o prazo para Jair Bolsonaro apresentar a defesa ao Supremo Tribunal Federal contra a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente devem pedir a anulação da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Defensores de Bolsonaro e dos outros 33 indiciados no caso contestam a denúncia do procurador-geral Paulo Gonet. Para a defesa, tanto o PGR quanto o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, forjaram provas a partir da delação de Mauro Cid. Neste argumento, a delação do ex-ajudante de ordens teria sido feita sob pressão e com contradições em pelo menos 11 depoimentos à Polícia Federal. É estudada também uma solicitação para impedir que o ministro Flávio Dino vote neste caso. Dino foi indicado para o STF por Lula e atualmente é o presidente da primeira turma da corte, responsável pelo julgamento de Bolsonaro. A denúncia da Procuradoria-Geral da República classifica o ex-presidente como líder de uma trama para impedir a posse de Lula em janeiro de 2023. O relatório afirma que ele teria contato com apoio de militares de alta patente e do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Bolsonaro nega ter participado de qualquer crime e disse que seguirá no Brasil para aguardar o julgamento da justiça. Eu entendo que é melhor eu ficar aqui. Eu tô, o mês que vem faço 70 anos de idade, mas quero dizer a verdade. Porque eu não tenho a mínima prova contra a minha pessoa. Eu não estava aqui de 8 de janeiro. Se bem que 8 de janeiro não houve tentativa de golpe. Ninguém quer perder a liberdade. Não quero dormir longe da minha filha, da minha esposa. A Ordem dos Advogados do Brasil disse esperar que Jair Bolsonaro tenha amplo direito de defesa. A expectativa é que o ex-presidente e os demais acusados se tornem réus ainda no primeiro semestre. E o julgamento aconteça até o fim do ano. Bandeirantes 714. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na carta. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na carta. Paz no Trânsito começa por você. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Comercial. Ano novo, preço velho, Construserra. Confira. Pisos vários modelos a partir de R$18,90 o metro quadrado. Massa corrida PVA 23 quilos a partir de R$39,90. Manta asfáltica 3 milímetros a partir de R$299,90. E tem muito mais. Construindo ou reformando, venha para Construserra. A solução completa para a sua obra. Alvino Gomes Teixeira 2112. Telefone 3904-5300. É hora da virada. Seu IPTU vira trabalho e Prudente avança. Vamos juntos transformar a cidade com mais limpeza, saúde, educação e novas obras. Pague seu IPTU à vista com 10% de desconto ou faça o parcelamento. Confira seu vencimento no carnê ou acesse nosso site e emita o boleto. A sua contribuição vira melhorias por toda a cidade. IPTU 2025. Você paga e a Prefeitura trabalha. Prefeitura de Presidente Prudente. Gente que trabalha, gestão que cuida. É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui, atendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Em Prudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936. Maxilite, preço baixo sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Bandeirante 717. A repórter Mayra de Jaimo traz um balanço do fim de semana de pré-carnaval na cidade de São Paulo. Mayra, bom dia. Oi, Ana, Nelson, bom dia para vocês dia. E para todos os ouvintes. Pois é, esse primeiro fim de semana de carnaval de rua na capital paulista terminou com duas pessoas presas através do programa Smart Sampa. Foi a primeira vez que a tecnologia de reconhecimento facial foi usada em um grande evento na cidade. Esse programa conta com 23 mil câmeras de monitoramento instaladas pela cidade, sendo que 4 mil têm também tecnologia de reconhecimento de placas de veículos. E através desses equipamentos, a Guarda Civil Metropolitana prendeu no sábado um traficante foragido da justiça. Iverton Vicente dos Santos, de 29 anos, estava circulando por um bloco de carnaval na Rua Augusta, região central da capital, quando foi capturado. O secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, falou à Rádio Bandeirantes sobre o caso. O foragido Iverton, que era considerado traficante na cidade de Irecê, ele tem uma ordem judicial para sua prisão e estava achando que ia passar o carnaval aqui na cidade de São Paulo, muito tranquilo. Graças ao programa Smart Sampa, ele foi reconhecido por uma das nossas câmeras e rapidamente foi preso pela GCM da cidade de São Paulo. O sistema é eficiente e vai continuar prendendo criminosos, com certeza. Através da tecnologia, mais uma pessoa foi identificada e presa ao longo do final de semana e um desaparecido foi localizado. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana realizou 162 apreensões e mais uma prisão. Em todo o estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no sábado foram 41 ocorrências relacionadas ao carnaval. Do total, 17 foram de natureza criminal, sendo 2 de roubo, e 9 pessoas foram detidas. Na capital, uma mulher, 2 homens e um adolescente foram flagrados com 5 celulares roubados. E no domingo, mais 2 mulheres foram presas na zona sul de São Paulo com 16 aparelhos furtados. O pré-carnaval reuniu milhares de foliões na cidade em 101 desfiles no sábado e 78 no domingo, segundo a prefeitura, e muita gente saiu para aproveitar a folia. É muito legal, muito bom, o bloquinho de carnaval é ótimo, maravilhoso e recomendo para todo mundo. Ah, eu tô gostando bastante, é a primeira vez que eu venho, pessoal bem bacana e eu tô curtindo bastante. Eu tô adorando, a gente veio ano passado, foi ótimo, esse ano também sei que vai ser maravilhoso e tá só no começo, até pro final da tarde vai ferver isso aqui. Daí é uma empolgação, quanto mais brilho, melhor. E os desfiles dos blocos continuam nesta semana. Hoje, o Banda Redonda vai misturar marchinhas carnavalescas, frevos e sambas na Consolação, no centro da capital, a partir das 5h30 da tarde. A programação completa está no site carnamaps.com.br, repetindo, carnamaps.com.br. É possível filtrar por data, bairro e até estilo musical. No total, até o dia 9 de março, 601 blocos devem desfilar pela cidade e alguns mais de uma vez. E a expectativa é que o carnaval de rua atraia no total 16 milhões de pessoas para a capital paulista, Anne Nelson. Obrigado, Mayra. Bandeirante 721. Vamos falar também sobre o pré-carnaval no Rio de Janeiro. Luana Bernardes, bom dia. Oi, bom dia, Ana e Nelson. Bom dia. O último fim de semana de pré-carnaval foi marcado por muito sol, calor e diversão aqui no Rio de Janeiro. No domingo, os tradicionais blocos Fogo e Paixão, Cordão do Boitatá e Sovaco do Cristo agitaram os foliões pelas ruas do centro da cidade e da Zona Sul. Para os pequenos, teve o bloco Gigantes da Lira, pelas ruas de Laranjeiras, na Zona Sul. No sábado, o destaque foi para o megabloco da Favorita, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, dois homens foram presos e um adolescente foi detido, suspeitos de cometerem crimes na multidão. 32 objetos perfurocortantes foram encontrados. Nesse fim de semana, também aconteceram os últimos ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês do Sapucaí. Ontem foi a tradicional lavagem da passarela do samba. As agremiações da Série Ouro, o grupo de acesso da Folia Carioca, desfilam na sexta e no sábado de carnaval, com transmissão da Band pela primeira vez. A disputa do grupo especial vai ocorrer em 3 dias, domingo, segunda e terça. Obrigada, Luana. Bandeirantes 7h22. Continuamos falando de carnaval, vamos até Salvador. Janaína Moradilo, muito bom dia. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês e para quem nos acompanha. Bom, os festejos de pré-carnaval de Salvador continuam a todo vapor e hoje, claro, vai ter mais festa. A melhor segunda do mundo, comandada pelo cantor Xande Harmonia. Esse evento acontece a partir das 6 da tarde no circuito Orlando Tapajós, na Orla, aqui da capital baiana. Ontem, o trecho recebeu o Furdunço, que também é um evento de pré-carnaval, assim como o Fuzuê no sábado. Foram quase 60 atrações, entre elas Olodum, Baiana System e Daniela Mercury, fazendo aí essa grande estreia nos eventos de pré-carnaval. Amanhã é a vez de Léo Santana, o gigante, comandar o Pipoco. E a folia começa oficialmente na quinta-feira. Obrigado, Janaína. Bandeirante 7h23. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Se é fio, pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos, tem que ser Cio. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Comercial. Ano novo, preço velho, Construserra. Confira, pisos, grandes formatos, vários modelos, a partir de R$ 29,90 o metro quadrado. Látex acrílico, 18 litros, a partir de R$ 199,90. Manta asfáltica, 4 milímetros, a partir de R$ 399,90. E tem muito mais. Construindo ou reformando, venha para Construserra. A solução completa para a sua obra. Albino Gomes Teixeira, 2112, telefone 3904-5300. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Se você quer aproveitar o verão ao máximo, o Tênis Clube é o lugar certo para você. Várias opções de piscinas, diversas atividades esportivas e novidade do momento, o Pickleball. Academia completa e muito mais. E agora vem a melhor parte. Você e mais um amigo podem se associar por apenas R$150 cada. Isso mesmo, só R$150 cada. Não perca essa oportunidade. Ligue 18-3226-4211. Promoção válida apenas para novos associados. Bandeirantes 7h25. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um novo alerta para a onda de calor no sul do país. O aviso de perigo vale para boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente o oeste do estado. A expectativa é de que a nova onda de calor também atinja Santa Catarina e dure até quarta-feira. Outro alerta do INMET é para chuvas intensas no leste do estado de São Paulo, incluindo capital e litoral norte paulista. O aviso ainda pega o litoral sul do Rio de Janeiro. Pará, Amapá, Amazonas e Acre também tem alerta para temporada. Churrada e o trecho precisou ser interditado. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes já estão no local desde ontem para avaliar os danos e dar início aos reparos. Durante 7h26. Com um período de chuvas e calor, especialistas alertam para a importância de evitar o mosquito da dengue. Márcio Campos. De casa em casa, os fiscais da prefeitura buscam focos do mosquito e orientam. Logo de cara, a fiscal encontrou uma planta aquática num pote na área externa. Tem que trocar, tá bom? Tá. Todo dia eu troco. Tá. Colocar umas gotinhas de hipoclorito. É. A dona de casa, Genária Andrade, diz que segue à risca as orientações. Todo dia é trocado e sempre eu mantenho em ordem. E se não trocar essa água ali? Aí cria bichinho, né? E esse bichinho faz o quê? A dengue. É, não é difícil encontrar os criadouros do Aedes aegypti. As larvas do mosquito ficam em água parada e se movimentam sempre formando um S, como se estivessem serpenteando. Por isso, tem que evitar o acúmulo de água em recipientes, fazer limpeza frequente das caixas d'água, cobrir piscinas que não estiverem em uso e trocar frequentemente a água dos potes de animais, só para citar alguns. Mas tem também situações como a da aposentada Toshiki Kush, que guarda a água da chuva. Todo dia para a água, né? Então economiza água para roupa, lavar quintal. Mas a chefe da vigilância, Sandra Dias, alerta. Ao mesmo tempo que é sustentável, a gente está num momento crítico, a gente está com aumento de casos, né? Então sempre a gente tem que fazer a manutenção. De acordo com os especialistas, o mosquito da dengue gosta de picar preferencialmente no período da manhã, entre as 7 e as 10. Mas isso não significa que ele não ataca à tarde e à noite. Outro detalhe, as pernas são as partes do corpo com maior incidência de picadas, principalmente abaixo do joelho. Isso porque o mosquito geralmente voa até 1 metro de altura. Além de fazer a parte dela em casa, limpando tudo que pode, a professora Silvia Lopes também se protege diariamente. A gente passa 2-3 vezes por dia, porque minha mãe também é idosa, ela tem 93 anos, então a gente procura evitar de uma picadinha. E mesmo fora daqui de casa, onde a gente estiver, a gente tem no carro, do meu marido, tem no meu carro, então a gente procura usar o tempo que for possível, né? No Brasil, os casos prováveis de dengue chegam a mais de 365 mil, sendo 158 mortes e mais de 300 óbitos em investigação. Um terço dos casos de dengue estão no estado de São Paulo. Na semana passada, o governo paulista decretou emergência. Já são mais de 100 óbitos confirmados esse ano. A especialista em saúde pública, Maria Anice Salum, explica por que isso aconteceu. A ocorrência de casos de dengue é intensa, está muito elevada e que os sistemas de saúde precisam estar alertas para atender a população. O mosquito ele evoluiu junto com o homem, então ele está muito adaptado ao ambiente antrópico. E os sistemas de vigilância e de controle do vetor precisam trabalhar juntos. Não é só o médico que vai ser o responsável. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Esta meia hora teve o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora Oficial do Brasil, 7:30. Atenção, rede. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Comercial apresentou, pela Rede Bandeirantes de Rádio, Jornal Primeira Hora. Oferecimento Construserra, ajudando a construir nossa cidade. Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112. Telefone 3904-5300. A seguir, Jornal da Sete. ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente. Todo mundo ouve a Comercial. Começa agora o Jornal da Sete. Reportagens, debates, entrevistas. A informação com precisão do jornalismo da Rádio Comercial. Jornal da Sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. Às 7 horas e 31 minutos, bom dia. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira. 7 horas e 31 minutos, 7h31, você que tem carro, veículo, placa final zero, hoje é dia de pagar a segunda cota do IPVA. Não esqueça, hein? 7 horas e 32 minutos agora, 7h32, Polícia Laerte Silva, os destaques, bom dia. Bom dia, Osvaldo Torino, bom dia para você que está sintonizado na Super Comercial. Destaque do plantão de polícia para a edição desta segunda-feira. Em tentativa de fugir, jovem corre pela Avenida Paulo Marcondes e acaba preso por tráfico de drogas em Presidente Prudente. Suspeito também responderá por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os detalhes daqui a pouquinho aqui na Super Comercial. 7h32, 7h32 e meio, agora Ismael Silva, bom dia. Bom dia, Osvaldo Torino, bom dia, ouvintes. Grêmio Prudente sofre de virada e perde para o Taubaté por 2-1, mesmo com maior domínio de jogo. Marco Rocha, prefeito de Regente Feijó, teve celular clonado e faz um alerta à população. Ele pediu para ninguém responder mensagens feitas enviadas de seu número. Daqui a pouco, todos os detalhes. 7 horas e 33 minutos, futebol, hein? Os quatro grandes estão aí para outra fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou 3-2, hein? Que jogão, hein? No finalzinho, rapaz. O Palmeiras conseguiu vencer o jogo e agora está classificado. E a Ponte Preta caiu. A Ponte só ganha do São Paulo mesmo, viu? Só ganha de time pequeno a Ponte Preta. Foi pegar o Bragantino e perdeu em casa pro Bragantino. Eita, Ponte Preta, velha de guerra. 7:34, 7:34, edição local, regional. Neymar faz golaço, gol olímpico, matou. Tá aí o Santos classificado. Os quatro grandes estão na parada. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Quem você acha que vai ser campeão por aí, hein? Quem você acha que vai ser campeão? Olha, dos quatro, eu acho que o time que está mais ajustado aí, mais focado para ser campeão paulista é o Corinthians. É verdade, o Corinthians está concentrado ali no título. O Corinthians tem... Depois vem o Palmeiras, pela tradição, né? De um grande time que é o Palmeiras, um grande clube. Na minha opinião, Corinthians, Palmeiras. Agora São Paulo e Santos estão lá, né? Comendo nas beiradas, quem sabe? De repente, pode quebrar a perna de todo mundo, ficar só o São Paulo em campo, né? Difícil, mas nada é impossível no futebol, principalmente no mata-mata, porque agora é mata-mata. É um jogo só e pronto. 7:35, 7:35, edição local, regional. Calor, hein? Nossa, hoje nós vamos chegar aí aos 40 graus, hein? Pesquisadores apontam... Lá vem. Pesquisadores apontam que os ventiladores até podem aliviar o estresse cardíaco em idosos, mas desde que não sejam utilizados em dias de muito calor. Por causa da baixa umidade relativa do ar, entendeu? Tempo seco, o ventilador pode causar mais mal do que benefício. Segundo a OMS, lá vem, Organização Mundial da Saúde, os ventiladores devem ser evitados sempre que as temperaturas estiverem beirando os 40 graus. Aí um outro estudo é sobre o ar-condicionado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ar-condicionado é um veneno para quem dorme com ele ligado no quarto, porque ele resseca os pulmões. O pulmão não tem aquela gordura suficiente. E aí, o que que acontece? Muitas infecções, bactérias, a pessoa pode ficar cometida aí de rinite, inflamação grave e causar danos irreparáveis no sistema respiratório. Por isso não se deve dormir com o ar ligado e com o quarto fechado. E ventilador também não. Mas meu, então o que nós vamos fazer na vida? Nós vamos morrer tudo torrado, nós vamos virar torresmo, porque... Agora vem com esses estudos malucos aí, bom, não estou dizendo que está errado, mas... Caramba, meu... Eu mesmo não posso ligar ar dentro do carro. Se eu ligar um ar dentro do carro, eu tô ferrado. Apesar que o meu ninho não tem ar, né? Mas se eu entro num carro que tem ar condicionado, eu não respiro legal depois. Mas é complicado, viu? Ferrou esse negócio aí. Não pode usar ventilador no quarto, porque não tem umidade relativa do ar suficiente. Ar condicionado também não. Então nós vamos virar torresmo. Quem que vai dormir um calor desse sem ligar ventilador ou ar, alguma coisa parecida? Pá. Ninguém mandou, né? Nós temos que aguentar agora. 7:37, 7:37, edição local, regional. Hoje é segunda-feira, nós vamos fazer aqui o Bastidores da Política. Nós temos aqui comentários interessantes. Primeiro, sexta-feira agora foi divulgada mais uma decisão da Procuradoria Eleitoral sobre ações pedidas aí para cancelar o diploma aí do prefeito ou anular, como queira. E também nós vamos comentar sobre as notícias que está deixando a imprensa brasileira igual biruta de aeroporto, não sabe para que lado vai. Na Alemanha, a direita ganhou as eleições. Pronto, lascou. A imprensa brasileira estava contando que a esquerda iria ganhar na Alemanha. Perdeu. E na Argentina a inflação está caindo. E aí? Como pode? Ah, daqui a pouco a gente comenta o que a nossa grande imprensa, o consórcio de imprensa, está tentando explicar o inexplicável. 7 horas e 39 minutos, 7h39, edição local regional está no ar. Na Liana e Materiais, a ordem é clara. Não perder nenhum negócio. Antes de fechar sua compra, passe na Liana e Materiais. Aqui você encontra os melhores preços, condições imperdíveis e aquele atendimento especial de quem entende o que você precisa. E você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Não perca tempo. Venha conferir. Liana e Materiais. Qualidade, preço justo e compromisso em fechar sempre o melhor negócio para você. Escritório Arco-Íris, serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habites e outras informações. Escritório Arco-Íris, a Rua Siqueira Campos, 1340, em frente ao INSS, telefone 3222-6777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região de Prudente. Qualidade em impressão e o cliente sempre contente. Você imagina? A Gráfica Cipola imprime para você. Giomani, areia, pedra e concreto. Há mais de 30 anos participando da realização de seus sonhos. Construindo ou reformando, a Giomani atende pequenas e grandes obras com qualidade, ótimo atendimento, rapidez e os melhores preços que cabem no seu bolso. Giomani, areia, pedra e concreto. Em Prudente, Rua Udinir Marangoni, número 30. Telefone 3355-9500. WhatsApp 999746727. Em Epitácio, telefone... Fone 18 99751 8397. 7h41, 7h41, repórter Ismael Silva. Destaques de hoje, Turino. Grêmio Prudente sofre de virada e perde para o Taubaté por 2-1, mesmo com maior domínio de jogo. O Grêmio foi derrotado no Prudentão. Agora o time de Prudente volta a campo fora de casa, jogando quarta-feira às 15 horas contra o Rio Claro. O Grêmio Prudente continua em quinto lugar no G8. Marco Rocha, prefeito de Regente Feijó, teve celular clonado e faz um alerta à população. Ele pediu que ninguém responda mensagens feitas, enviadas de seu número, especialmente aqueles que solicitam dinheiro. E a Mega Sena, hein? A Mega Sena, prêmio de 130 milhões, sorteio amanhã, terça-feira. E o jatinho do jogador Cristiano Ronaldo, hein? É, o português, o jato lá do português está avaliado em 555 milhões, hein? O jato é preto fosco. O Pelé, lá da Vila Operária, diz que o Grêmio vai chegar entre os oito. Vai classificar aí no G8. E ponto final. 7h43. É, tem que ter esperança, né? Expectativa é que o Grêmio classifique mesmo. Vamos torcer para isso. Olha, esse jogo do Grêmio que ele perdeu, não podia perder, né? Nenhum jogo você pode perder, mas faz parte também, viu? Às vezes uma partida que você faz aí que você não tá bem, isso acontece, não é um drama também para ficar naquela, ah, e agora? Agora vamos acabar com tudo? Não, calma. Até o São Paulo ganhou ontem, pô. São Paulo conseguiu ganhar, depois de 5 partidas sem ganhar, ganhou de 3-1. São Bernardo, ganhou, ué. É, essas coisas que acontecem com o futebol. O Palmeiras ganhou de 3-2 no finalzinho, estava já no encerramento dos jogos, do jogo, quando o Palmeiras conseguiu vencer e classificar entre os quatro. E a Ponte perdeu para o Bragantino. Quer dizer, é isso aí, futebol. Por isso que é um espetáculo incrível, futebol. 7:44, 7:44. Jornal das Sete. Olá, aqui é a Gabriela do Empório Naturo, loja de produtos naturais e itens a granel, em Álvares Machado e agora nova unidade em Santo Anastácio. Você sabia que comprar produtos a granel é uma boa forma de economizar? O Empório Naturo possui mais de 200 opções de produtos a granel, entre grãos, frutas desidratadas, doces, chocolates, castanhas, farinhas, chás e temperos. Também temos uma linha bem completa de fitoterápicos e produtos naturais, como óleos essenciais, florais de Bach, colágenos, vinagre de maçã e muito mais. Nossas lojas estão completas e esperando por você. Avenida 9 de Julho, 778, Centro, Santo Anastácio. WhatsApp 998142857. Avenida das Américas, 265, Centro, Álvares Machado. WhatsApp 996035451. Estamos esperando por você. Empório Naturo. É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui, atendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Entre na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936. Maxilite, preço baixo sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Gás para entregar pelo menor preço da cidade, Dutragás. Ligue 3221-1718 ou baixe o aplicativo Dutragás e ganhe R$15 de desconto. Pague com seu cartão de crédito. Gás para entregar pelo menor preço da cidade, Dutragás. Diz que gás, diz que água. 3221-1718. 7:46, 7:46, edição local regional. Muitas mães têm reclamado com relação ao horário de abertura dos portões em escolas do município, pela manhã. Muitas mães pegam ônibus, chegando cedo na porta, nos portões das escolas do município, para deixar as suas crianças. Mas ficam lá, esperando, aguardando abrir os portões. E segundo as mães, são informadas de que não tem ninguém para receber essas crianças. E aí os portões são abertos depois das 7:39, por aí. Quase 20 para as 8, né? E é complicado. Para as mães que precisam pegar o ônibus, depende dos ônibus, né? São mães que saem, por exemplo, da SECAP até chegar na escola lá do Ana Jacinta, né? E, de repente, o ônibus também não bate horário. É complicadíssimo isso. Estão reclamando e fazendo um apelo aí para o setor da educação em Presidente Prudente, para facilitar para as mães, principalmente, quando chegar os portões estiverem abertos, né? Deixar as crianças logo pela manhãzinha nas escolas do município, citando o exemplo aqui do Ana Jacinta. Então está aí feito o apelo das mães que estão mandando aqui pelo WhatsApp, pedindo para que a prefeitura, o prefeito e a Secretaria de Educação, né? Tente resolver os problemas aí para abrir um pouco mais cedo esses portões das escolas do município. Imagina você se estiver chovendo, como é que fica, né? Agora é calorzão, brabo, né? Imagina no frio danado, né? 7:47, segundo essas próprias mães. Antigamente não era assim. Os portões ficavam abertos e as crianças eram colocadas dentro do interior da escola e as mães voltavam, pegavam ônibus e ia para o trabalho, né? Então tá aí o pedido feito pelas mães. Ah, vai ter que ter gente para receber essas crianças, né? Não é possível que não tenha, né? 7:48, agora um recado importante sobre a carreta da mamografia. Tem aí a prorrogação de prazos. A doutora Débora Tiese, que é secretária da Saúde de Presidente Prudente, fala sobre a data da carreta que foi estendida. A carreta da mamografia iria ficar até 1º de março. Houve uma alteração e ela irá ficar até o dia 28 de fevereiro. Secretária, só para a gente esclarecer, como está funcionando as ações da carreta da mamografia? Qual é o público-alvo? O público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos, tendo que levar RG e cartão SUS. E as mulheres abaixo de 49 anos e acima de 70, além de levar o cartão SUS e o RG, tem que levar um pedido médico. Doutora, no caso das ações que estão acontecendo este ano, quantas senhas estão sendo disponibilizadas e o horário também de atendimento? O horário de atendimento da carreta é das 7h30 às 17h. São distribuídas 50 senhas durante a semana, durante a semana. E no sábado são distribuídas 25 senhas. Secretária, é importante ressaltar a mudança do local onde está sendo realizada essas ações esse ano de 2025? Antes era no Hospital da Esperança e agora passou a ser oferecido esse serviço lá no Parque de Uso Múltiplo. Então, só para a gente ressaltar, doutora, qual é a data que a limite para a presença da carreta da mamografia aqui em Prudente? Então, não esquecendo, era para terminar dia 1º de março, irá terminar dia 28 de fevereiro. Está aí prorrogado o prazo, portanto. Isso é importante para as mulheres. 7h50, faltando 10 para as 8. Polícia, Laerte Silva. Plantão de polícia. Oferecimento, Forticom, a casa dos impermeabilizantes. Rua Zeferino Daniel Caseiro, 502, Jardim Maracanã. Chame no Whats, 18 99715-2514. Em tentativa de fuga, jovem corre pela Avenida Paulo Marcondes e acaba preso por tráfico de drogas em Presidente Prudente. Suspeito também responderá por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um jovem de 23 anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Avenida Paulo Marcondes, em Prudente. Uma equipe da Polícia Militar avistou um homem dirigindo uma motocicleta de cor alaranjada e em alta velocidade. Como a motocicleta é peculiar na cidade, identificaram que pertencia a um homem que possuía denúncias de tráfico de drogas contra ele. Os policiais acompanharam o suspeito à distância e verificaram que o homem estacionou a motocicleta em frente a um bar. Ao notar a presença da polícia, o jovem montou na motocicleta para tentar fugir. Entretanto, como a viatura estava em frente ao veículo, o envolvido não conseguiu sair. O suspeito correu pela Avenida Paulo Marcondes como tentativa de fuga e foi acompanhado pelos policiais por cerca de 5 quarteirões, sendo possível realizar a abordagem em uma praça. Na busca pessoal, os policiais encontraram 2 invólucros de maconha, R$ 232 e 2 aparelhos celulares. No retorno ao bar, os policiais também constataram que a motocicleta conduzida pelo homem não possuía a numeração do chassi e do bloco do motor. Além disso, a placa indicava ser falsa. Os policiais foram até a residência do suspeito, onde encontraram no quintal da casa um tonel contendo 2 balanças de precisão, 1 tijolo de maconha, 1 porção de cocaína e diversos sacos plásticos pequenos próprios para embalagem de drogas. O homem foi preso em flagrante. Laerte Silva, direto do plantão de polícia para a Super Comercial. Atenção, atenção! A Forticon, sua casa de impermeabilizante, informa. Se você está construindo ou reformando e não quer dor de cabeça, então não se esqueça da impermeabilização. E na Forticon você encontra os melhores impermeabilizantes do mercado para atender cada etapa da sua obra. São impermeabilizantes para lajes, baldrames, piscinas, paredes, muro de arrimo e muito mais. E não é só isso. Na Forticon você recebe um atendimento individualizado e especializado. Tudo isso para deixar sua obra forte e impermeável. Está esperando o quê? Vem para a Forticon e diga adeus para umidade e infiltrações. Rua Zeferino Daniel Caseiro, 502, no Jardim Maracanã. Zap 18-997-15-2514. Aproveita e nos siga no Instagram. Forticon PP. Forticon. Forte e impermeável. 7 horas e 54 minutos. 7h54. Jornal da Sete. Na Liane Materiais, a ordem é clara. Não perder nenhum negócio. Antes de fechar sua compra, passe na Liane Materiais. Aqui você encontra os melhores preços, condições imperdíveis e aquele atendimento especial de quem entende o que você precisa. E você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Não perca tempo. Venha conferir. Liane Materiais. Qualidade, preço justo e compromisso em fechar sempre o melhor negócio para você. Mensagem do Dr. Henrique Salvador. Gente querida, vamos pensar na saúde. Vamos prevenir o acidente vascular cerebral, o AVC, com felicidade, cantando esta música. Dez passitos, cuide do seu peso, faça exercício, controle a dieta para ter benefício e procure ajuda para parar seu vício. Dez passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício, controle a pressão para reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Dez passitos. Quero todo mundo cantando feliz, nova vida, não esquecendo que caminhar faz bem. Jornal das Sete. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Pois é, sexta-feira que passou agora, aquilo que eu sempre comento, né? Parece que todas as ações são divulgadas, as decisões, sempre no final de semana, né? Sexta-feira, mais uma, a quarta ação de pedido de anulação do diploma do prefeito Tupã, e mais uma vez foi decidido pela Procuradoria Regional Eleitoral como improcedente. É a quarta já. Desta vez, o pedido foi do Ministério Público, através do promotor de justiça eleitoral, Dr. Mário Coimbra. Lembra? A inelegibilidade advinda da condenação do prefeito Tupã pelo crime de responsabilidade de prefeito somente gera efeitos em eleições futuras, não podendo retroagir para alcançar o pleito já realizado. Então, a mencionada e questionada súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral permanece válida, sendo obrigatória a sua aplicação pela Justiça Eleitoral. Sendo assim, não tem como questionar mais, né? Já é a quarta. Não sei se tem outras aí em andamento, mas o final vai ser o mesmo. Outros dois acontecimentos que deixam agora o consórcio de imprensa no Brasil desorientado, igual biruta de aeroporto, foram dois assuntos interessantes, dois internacionais, inclusive. Primeiro, a eleição na Alemanha. Nossa, a cobertura aqui da imprensa brasileira, né, através do consórcio de imprensa, dava de que na Alemanha entrevistavam, repórteres foram enviados lá, entrevistando o povo, e o povo dizendo, não, porque nós queremos aqui a esquerda. Mas não deu. O resultado foi que a direita ganhou na Alemanha. Aí, frustrou. Como é que pode ser tão tendenciosa a imprensa brasileira, né? Por que não analisam os fatos na real, sem essa paixão partidária? Brasil é Brasil, gente. Lá é outra história. Nos Estados Unidos, os americanos pensam totalmente diferente de nós aqui. Na Alemanha, Itália. Pois é, lá a direita ganhou a eleição na Alemanha. Mas a grande imprensa também não se contentou em dizer que a direita ganhou. A grande imprensa fala que foi o Partido Conservador, para não falar a direita, né? E um outro assunto que a imprensa brasileira está patinando, é a queda da inflação na Argentina. Não, mas como? O Milei fez a inflação cair na Argentina. Nossa, para desespero total da imprensa brasileira. E para não dar o braço a torcer, comentam que na Alemanha quem ganhou foi o conservadorismo. E na Argentina, a inflação está em queda. Mas é por causa da recessão, não é por causa do Milei. E diz ainda que o governo Milei está salvando a economia argentina enquanto afunda o país na pobreza. Mas vai entender. Ô, gente, vira o canhão para Cuba, Venezuela. Ninguém fala mais nada da Venezuela, não? Vocês não vão falar nada, não? Jornal das Sete. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Edição local regional fica por aqui. Vem aí, programa da manhã com Paty Ribeiro. Eu volto às 11 no Patrulha. Bom dia e até lá. A Rádio Comercial acabou de apresentar Jornal da Sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. Um meio de ligar passado, presente e futuro é o rádio. A gente liga gerações e, de forma sempre inovadora, a gente vai construindo uma memória coletiva. Tradição que se renova a cada dia. O rádio resiste ao tempo e se adapta às novas tecnologias, mas sem perder a essência. Fique ligado com o mundo. Rádio Comercial. Um jeito de fazer rádio para conectar você. Comercial. Na praia, no rio, na piscina, no clima legal, mais de 30 graus embaixo do azul do céu, tocando mais forte com toda a emoção, surfando nas ondas do teu coração, nadando, voando nas asas do som, vivendo no clima do nosso verão. Nadando, voando nas asas do som, vivendo no clima do nosso verão. O sol em cima, brilhando na gente, fazendo nosso verão, sintonizando nas ondas do vento, sempre a melhor estação. O sol em cima, brilhando na gente, fazendo nosso verão, sintonizando nas ondas do vento, sempre a melhor estação. Rádio Comercial. Nossa estação, esta é a estação deste verão. Esta é a nossa estação. Esta é a estação deste verão. Rádio Comercial, a estação do verão. Esta é a estação deste verão. Deste verão. ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente. Todo mundo ouve a Comercial. Agora na Comercial. Encontro de fé. Oferecimento. Eletrônica René, Rua Barão do Rio Branco, 132, Centro. Telefone 3223-4304. WhatsApp 99823-3554. Irata Produtos de Limpeza, Avenida 14 de Setembro, 1200, Parque do Povo. Encomendas 99711-9594. Prudente, uma ótima manhã para você de Presidente Prudente, para você de toda a região. Estamos chegando nesta segundona, 24 de fevereiro de 2025. Paty Ribeiro chegando a partir de agora, vamos juntinhos até as 11 da manhã. Aqui na sua, aqui na nossa super rádio comercial em 1440. De Presidente Prudente, São Paulo, para toda a região. Prazer demais em estar com vocês mais um dia. Junto com a gente tem ele, Fran. Fran, bom dia. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Nos traga muita saúde, alegrias nesta semana que se inicia. E a partir de agora, tem Encontro de Fé aquele momento onde entregamos nossas vidas. Daqui a pouquinho o Padre Humberto por aqui, para a gente começar a semana com muita alegria e com a orientação do nosso Deus. 8:08, estamos ao vivo no Facebook. Você pode pedir a sua oração pelo Facebook, só procurar por Rádio Comercial AM1440 Oficial e através do WhatsApp também, onde você envia sua mensagem, o seu áudio, o seu pedido de oração. A gente só pede para que seja no máximo 50 segundos para que a gente possa atender a todos vocês. 991-168650. 991-168650. E hoje, segunda-feira, é tempo de ser feliz. A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez, gente, seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar. É a atitude de constante semeadora, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Como eu sempre digo, se você plantar chuchu, você não vai colher morango, não é não? Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Nós somos o canteiro dessas sementes. Um dia, tudo o que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós, será a plantação que poderá ser vista de longe. Para cada dia, o seu empenho. A sabedoria bíblica nos confirma que quando nos diz que debaixo do céu há um tempo para cada coisa, você acredita? Eu acredito que nós já viemos aqui designados para muitas coisas. Às vezes a gente não faz nem 1% daquilo que Deus pediu para a gente fazer quando Ele nos deu a vida aqui na Terra. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. O que você está plantando? As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para uma colheita futura. Então, tudo que você está fazendo hoje, lá na frente você vai colher. Felicidade talvez seja isso, alegria de recolher da terra que somos frutos que sejam agradáveis aos olhos. Infelicidade talvez seja o contrário. O que não podemos perder de vista é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes, sempre é tempo de recolher frutos, tudo ao mesmo tempo. Sementes de hoje, ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos do amanhã. Por isso, não perca de vista o que você anda escolhendo para deixar cair na sua terra. É, não deixe qualquer um entrar aí também no seu plantio e jogar sementinha do mal, não. Cuidado com os semeadores que não amam você. Eles têm o poder de estragar o resultado de muitas coisas, inclusive daquilo que você vai colher daqui para frente. Cuidado com os semeadores que você não conhece. Há muita maldade escondida em sorrisos sedutores. Cuidado. Cuidado com aqueles que deixam cair qualquer coisa sobre você. Afinal, você merece muito mais que qualquer coisa. Cuidado com os amores passageiros. Eles costumam deixar marcas dolorosas que não passam. Cuidado com os invasores do seu corpo. Eles não costumam voltar para ajudar a consertar a desordem. Cuidado com os olhares de quem não sabe lhe amar. Eles costumam lhe fazer esquecer que você vale a pena. Cuidado com as palavras mentirosas que esparramam por aí. Elas costumam estragar o nosso referencial da verdade. Cuidado com as vozes que insistem em lhe recordar os seus defeitos. Ficam só mostrando os seus defeitos. Elas costumam prejudicar a sua visão sobre si mesmo. Não tenha medo de se olhar no espelho. É nessa cara que você tem aí que Deus resolveu expressar mais uma vez o amor que Ele tem pelo mundo. Não desanime de você, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muito o que fazer, muito o que plantar e há muito o que amar nessa vida. Ao invés de ficar parado aí, parada, no que você fez de errado, ai Jesus, errei, errou. Bola para frente, olha para frente e veja o que ainda pode ser feito. A vida ainda não terminou. E como já dizia um poeta, que os sonhos não envelhecem. Vá em frente. Sorriso no rosto, firmeza nas decisões. Deus